10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Atenção, caçadores. Atenção, caçadores. Era a pressão que vocês queriam? Então, preparem-se. Porque a pressão vai começar. A pressão vai começar. Prepara tudo, insano! O gigante Crocodilo Prime apresenta o show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. Os shows de aparelhagens. Eu não é bezerra. E hoje são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado do Pará. Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará. Quem é? Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. É com a gente mesmo, a pressão, Murilo! Pressão, pressão, pressão. Vai começar! Pressão, pressão. One, two, three. A pressão vai começar. Tá mais do que na hora! E aí, galera do Insano! Alô, galera do Gigante! A pressão vai subir! Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subindo, vai subir, vai subir, subindo, vai subir, vai subir, a pressão vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, pega fogo, pegando fogo. Apaga tudo. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha direita pra cima, quem confia em Deus. Joga a mãozinha. Aponta o dedinho. Aponta pra cima. Um, dois, três. Explode. Está no ar. atenção, é bagulho doido. DJ Gordo B. E aí, empresário Betinho Playboy? Guarda o Leclão, bota pra cima essa parada aí. Ei, Betinho Playboy. Cleo manda um whisky pra nós. Que hoje no crocodilo. Rock doido, mano. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o whisky do bom. E o bagulho já tá doido. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais o whisky, bota mais tequila. Poupou a champanhe, estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Tem Xandão energético e vodka. Eu falei. Que o mundo tá. Quem comanda? DJ Gordo, de impressão. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentando o som. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo aí dá um grito bem alto aí, ó. Quem é do Paissandu faz barulho também. O grito das virgens. O grito das sinceras. Mulher que tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma, bate, bate. Quero ver a mão. Aqui o povo se sentou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já nasceu. E aí, Patrick Souza? O Rony do Mega Neve, você, o Danilo Moca, o Thiago Modesto, o Cristiano Rosado. E a galera vai dançando e o Dinho. Ser dobrado, tonelada. De gordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Que o bagulho tá. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. As vê que tem doida. As vê que tem doida. Doida. As vê que tem doida. E aí, Netinho, né, pra você e a Sandra? Doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando. Ele vai falar assim, ó. As vê que tem doida. É Belém do Pará. Como é que tá? Fala, fala. Tô no crocodilo. É Belém do Pará. Tá 40 graus. E o crocodilo? Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Joga a mãozinha pra cima. Você é minha esposa, Rafinha. E aí, onde me diz você também? E é minha cunhada de Araújo. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho. E aí? Bagulho doido. O Adriano Animal e a sua esposa Marina. Bagulho doido. E o Eduardo e a Letícia aqui na ponta esquerda. Bagulho doido. Bora pra cima, maninho. Bota na pressão, bota na pressão. E aí, Redley malucão, é agora, garoto. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. A galera vai assim, assim, assim. Fala, DJ Gordo. Estamos no insano. Não alivia. No batidão, no batidão, no batidão. vou sair da festa quando eu tiver loucão. Como é que é? DJ, bota na pressão. Já tá na pressão, dourado. Quando eu tiver loucão. Quando e eu... aí, DJ Melri? Tiver... Passa o pano agora! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só pra quem vai ficar muito doido, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma, bate na palma. Demora! E o meu blaster pancadão e o Bio, mais uma vez mostrando porque são os não meu ando para. Eu vou deixar você partir. Coração agora vai pegar. Quem tá aqui que... é o Gordo e o Dinho. A dupla pressão do Pará. Gatinho Playboy. Ele é só esporno na Cleo. Abraço pra vocês aqui, ó. O meu maninho Sassá, você. E a minha cunhada Stephanie. Eles estão aqui, ó. E nosso parceiro Leonardo de Vera. Um abraço pra você, Leonardo. O Gabriel de Panelinha também tá na área. O meu parceiro Kid do Cunha, que mora aqui, gente. O Raul Digital, você, a sua esposa Cláudia. Muito obrigado pela presença. E aí, Bruno Vermelho? Bora pra cima de um animal da área. O que me fez chorar? Como é que é? Viviane Matidão. Fala, Rodrigo, da equipe 5. Ele e o Gene Chaves também não poderiam ficar de fora dele. DJ Melly, um exemplo de... E o nosso amigo Márcio Lins, da TV Liberal. O homem que acorda, galera! Vou deixar você partir. Fabrício Mix do Porradão Sonoro. Pra você ter o... E a galera vai dançando assim, ó! Agora vai ter... É aniversário do Gordo dos Caixa Baixa. Me fez sofrer. E a festa tá molida ali, ó! Parabéns, Gordo! O que me fez chorar? E aí, Raul? Para, Jefinho. E aí, moleque? Toma, toma, toma, toma. E o meu parceiro Leonardo Oliveira do Super Usados. E aí, Gabriel da Panelinha. E aí, e aí, e aí, vai. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. E o nosso parceiro Padre Fantasminha. Sequência de ladrão, sequência. O homem que patrocina o Felipe Lopes. Tão, tão, tão, tão, tão, e aí, Ticona da Van, você, Super Pânico também na área. Alô, Ivan! Alô, Maílson! Maiúsculo da família Roxon. E meu maninho Sassá também tá na área. E aí, maninho? É lá do churrasco do Sassá. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E o motor Eduardo. Amigo Batatinho, mais novo, filho do Osto. E nosso amigo Felipe Cabral. E o Vitinho da Pedreira. E aí? Aniversário do Ninho Santos. Parabéns, Ninho Santos. Nosso amigo Léo também. Um abraço, segura aí. Como é que é? E o meu parceiro Vlad também tá na área. E a família Maguari também já mora aqui na direita. Obrigado sempre pelo carinho. Amigo Pedro GDG. E vocês queriam? E aí, professor Steiner? Então toma. Olha meu parceiro Queixinho. E aí, Queixinho? E olha meu amigo Ciro da TJ também tá aqui. Vai! Fala, Ivan da Pedreira! Não para, não para, não para, que agora vai doidar! Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido. Só me encosta no meu namorado. Fala, meu parceiro Tag! Ele também tá na área! E olha! puxa, Rana. E aí, Leandrinho? E aí, bolo pra cima? E o Cidinho Assis? Alô, Cidinho! Meu patrão! E o nosso patrão Neto de Entendimentos também, galera! E aí, Netão? Ele tá de volta agora, mano! Neto Entretenimentos, o ministro das promoções. Tava matando saudade do Neto, moleque. Desde das férias que a gente não via esse cara. Para tudo, para tudo. E pra quem não sabe, o Neto Entretenimento agora voltou pra ficar. Alô, Neto Entretenimento, meu patrão, bota pra cima aí, ó. E a dona Renata Silva. E aí, meu parceiro alemão. Ao lado do Augusto Filho. O homem que quebrou duas bancas ontem, meu irmão. Alô, Bel. Simbora. Alberto Martins. Como é que é? E o meu parceiro Ricardo Rios também. E a Lorena Reis também, toma na área. Bora detonar, bora detonar, bora detonar. Toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada. Alô, Renato Reis. Daquele jeitinho, ó. Depois do crocodilo a gente doida na beirada. Toma desdentada, toma desdentada. Depois do crocodilo a gente doida na beirada. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. O rock não pode parar. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Pode esquecer. E aí, Steve Reis? Não tem que parar. Quem tá na área, o nosso patrão Ademar Gonçalves já manda avisar. A doutora Renilce Nicodemus está na área e ela veio curtir o gigante e traz o abraço do Federal do Povo Vladimir Costa pra galera. Bora! Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Equipe Fantasminha! E aí, Bruninho? Fala, vovó Fantasminha! Você me conquistou. Me enfrentou de amor. Amigo! Amigo Robert, você é o David Choque Nelas, o Léo, Crocodilo. O meu parceiro é Vertinho, é e o Jonas, é o homem que mais anda na Bernardo Sayão. Tava fazendo caminhada lá e... Amigo Bob Marley e a Fernanda. Alô, Belly. Jerusalém. Me Alex Louco. O Arthur Louco. O Boy Louco. O Cebola Louco. Toda a galera aqui, ó. O Vitinho, todos da empresa, sigo sempre no Cromo. Vai descer até o chão. Empresário Wagner e o Elton da GDK. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. E o meu parceiro, o professor Stein, já falou. Dia 7 de setembro na Vilarão. Tem crocodilo e aniversário do filho dele, a gente vai pra lá. E o meu parceiro Thiaguinho. Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron. Toma aqui meu telefone. Homem que já comprou a passagem pra Macapá. Um pouco da hora, só mais um. E aí, dona Sabrina? Já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu... É os garotos do Red. Vou tocar seu boga. Vem tocar meu boga. E aí, Thiaguinho? Seu boga. Vem um abraço pra você, Brasil Gordo, e você também. Vem catucar meu boga. Bora, Elda dos Mal Falados, pra cima. Pra cima. Posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Sabe mais uma. Olha o Ivan da Pedreira. Prime. Prime. Bora, Serginho Cambista. E aí? Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu... Alô, Yuri Eduardo, dá um chega. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente tu... E nosso parceiro Alan Douglas, o amor... Bruno Orelho, o Steve Reis, todo mundo aí, ó. Tantos na fila com grana e bem. E meu parceiro Gordo, a tartaruga Mercedes Benz, toda Mega Peg. E aí, Caquinho, mas vou ter também. Agora vai. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Como é que é? Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. E os irmãos gordidinho pressão, fazendo você dançar. É o tocar tudo do Pará. A pressão já está no ar. A pressão já está no ar. É aniversário do Gol dos Caixa Baixa, maninho! E toma pressão, toma pressão! Olha aí, ó! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do... E quem foi isso, Mixi? Lá do porra do sonoro! Nossa equipe deve, deve representar meu parceiro Osso Leão. E aí, Patrão Cidinho, tá do camarote aí, meu amigo Muralha. Toda a galera, a baladinha do Jurura está aí. Augusto Filho, Bisa Almeida. Um abraço do Dinho. Dinho Pressão. E aí, parceiro Renan Malucão. Como é que é? E nosso amigo Ceará da F50, Wendel Lobato, David, da Barbearia dos Brothers, parabenizando nosso amigo Adriano Castro, na retaguarda. Alô, Ana Beatriz! Como é que é? A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida sossegada, periquita. Vai, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas. Fala, meu parceiro gringo! As molecas já estão na fita. As molecas já estão. Agora ele tá falando. As molecas já. E agora ela vai falar. Já! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Fala, meu parceiro dos Mal Falados. Acho que não tá tarde. Culpa não foi minha. E o meu parceiro de gamofo. Tavam tocando aí, já viu, é rock doido. Culpa não foi minha, culpa foi dos gordos. A culpa é minha agora, é? Aí já viu, é rock doido. E a culpa foi dos gordos. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, assim, ó. Esse gamofo falou assim, ó. O som do meu coração tá tocando. Crocodilo Prime. comigo, Estefão e o Ciro DJ. E o meu parceiro Fael da Fael Assistência. E aí, moleque? Jean do Riacho, Rogerinho, Vavá. O Bruninho e a equipe Fantas Minhas. E aí, como é que é? Explode o bagulho. Charminho, no Charminho, vai. Vai dançando, vai. Vai dançando. Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Fazendo a galera dançar, baby. E nosso amigo Marcos PDK. Minha amiga Adriane Moraes. O Adriano Macarrão. Mais ano de vida também. Giovana. O João, o Ceará, tá todo mundo aqui, ó. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Olha a produção, olha, ó. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa pa pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum, sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número Crocodilo. Pa pa pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum, sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número 1. E é só as melhores desse jeito. Eita, quem tá na área? Minha sobrinha Cibele. Cadê a Silene? Cadê a Silene? Uma das melhores cabeleireiras do Riacho Doce. Todos não quero mais. Minha irmãzão Silene. Ia pra você. E aí, meu cunhado Fabinho? Agora veja o sol. Olha o Dilcinho. O jogo virou. Ele mesmo. Esse mundo gira. Se liga aí, ó. E o meu parceiro Luvito. Pudesse mudar. Ele também tá na área, Bralão. Um abraço pra você aqui dos irmãos Gordo de Depressão. Nem tiquinho. Sabe que você tem moral. Agora vejam só. E aí, Mofri? Qual é a parada, Mofri? E o angolano que fechou o camarote. Como esse mundo mudou. Segura! Agora vai sofrer na minha mão. Provado o seu desprezo e solidão. Going to the party, have a real good time. Felipe Cabral da Pedreira e o Vitinho da Pedreira. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Olha o batidão, batidão, batidão. Oh, meu. Doze modas e a Miúze de segura, Dedê! Cinco, quatro, três, quatro, três, dois, treme, treme, treme, treme. Inclusive ontem a a gente tava ao vivo lá na Music Diz e na Josi Modas. E sou patrocinador direto aqui do Gordudinho. Bora pra cima! Robert comandando a galera aí, ó. Bebe de montão. Obrigado. Muito pau. Meu parceiro Robert, você, meu parceiro Jonas. Vontade. E Jonas. DJ Dev. Olha o vestinho também dos garotos do Red. Aí novinha vai deixar. Pra toda a galera aí. Que live no... Dali Thiaguinho, você é a primeira dama. Toma, bicoda. Agora é o Elias. Toma. E o seu brother. Toma, toma, bicoda. O Léo. Toma, bicoda. Homem que dá o grau no visual do Gordo de... Toma. É, DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nós, morô? É nós, morô? Ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Chute certo chegou no telão! Bora, meu parceiro Nilson, no chute certo vai tremendo tudo! Essa sequência é o meu parceiro Jó do Gelo, o rei do gelo da terra. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Agora

Chegou causando, ó. Luciano Lima, o Patrick Canelada. E aí, Patrick Canelada e o Thiaguinho também tá na área. Agora que o bagulho vai pegar fogo. E o meu parceiro Gordo da Tartaruga. E o parceiro Caquinho do Flamenguinho. Ele falou que essa semana começa o Campeonato Paraense e o Flamenguinho tá reforçado, meu irmão! Manda a Loninha! Tô contigo, Caquinha! Flamenguinho 2018! Olha o piloto! É Nike, é Nike! Vai, vai, vai virar chato! Agora eu quero ver! Os DJs que fazem a total diferença. Dinho Pressão e Gordo. Olha o Leandrinho. O homem do açougue do meu rei. O açougue mais top do Bengol. E aí? Como é que é? E aí, bichinho? Gabriel da Panaliga, nosso amigo Alan Souza também tá na área, Alan. Tudo verdeiro, Rodrigo da equipe 5, Raul Gidal. Toda a galera aqui na Geneira. Quinta-feira é seu aniversário. Aniversário da equipe Panaliga. É quinta-feira do Caribe. E o nosso motor, Steve Reis, ao lado da sua loira, e Arima Neves. Esse casal aí é muita onda, meu irmão. Hoje ela tá toda de miúdo e jeans, a marca do momento. Joinha, tá famoso. Apareceu do lado da Marília Mendonça no comércio. Fez história no comércio. Butico e Vagada, cremação, bora joinha. Ô, sujeito péssimo. Manda. Se liga aí, ó. Tá bom? Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. E aí, e aí? Mas você brincou comigo com o... Aniversário do empresário de Ney. O Natan, o contador, o Darlan. E toda a comitiva do Jamaica Design. Agora e meu parceiro, o padre Flantas Minha. Ele também tá na área. Bora, padre. Você mentia na minha... Como é que é? Sentia nojo. Falangolão da Nike também. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo é... Que boa, Cegolão. Era uma farsa. Crocodilo. Crocodilo pra mim. Como é que é? Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Te dar meu paraíso. Quem sabe canta agora sim, ó. Parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente também. Betinho Playboy. E a imagem. Roda da Cleo. Esse amor era pra ser. O negócio tá mil graus. Mas é uma torre de mil graus. Mente também.